5317, autorizado a linha em decolar, cabeceira 10, vento no 50 graus, 7 nós. A linha decola, o 5 5317, decola 09, chame o controle no 208, bom voo. 208, boa noite. Controle é Trip 5317. Trip 5317, contato radar, subindo, mantém nível de voo 380, mantém o fecho da série MOMA. MOMA 380, 5317. Boa noite, Azul 91132, passa 230, para o 150, seguinte informação, bom. Azul 9132, aciona identificação, chegada Mari, desse mantenha o nível de voo 050, 9132. Da Mari 050, 9132. Matheus, pode voar até lá, Luiz? Negativo, Matheus, era bom, 5317. Eu estou coordenando com o Recife. Certo. Ô, código já tá bom. Autorizado Trova, trip 5317. Obrigado, senhor Trova. Autorizaria a Prote está prevista uma formação próxima a Mari para o Azul 9132? Autorizado, 9132. Chame Recife, frequência 12685, alterno 25, décimo 45, bom dia. 2085, 2545, bom dia. azul 9132. Confrete direto, chama tu, já na noite, tu, 62, já 9132, João Pulso. 262 pegar, até daqui a pouco, 9132. Salvador, bom dia, azul 9132, estabilizando minha LS. Avião 32, ciente, informe avistando, baixado e travado, o vento 150 graus, 612 nós. Ciente, boa tarde. Checado, no avião 32, avistou com 2 mil pés. No avião 32, pouso autorizado, cabeceira 10, vento com 50 graus, 5. E meu pouso na 10, no avião 32. O Gol 18, 17, cliente da Gol, autorização Guarulhos. Cliente no 817, chame em 18.6, por favor. Pois não, 18.6. Autorização Guarulhos, cliente da Gol. 8-7, autorizado Guarulhos, 360, via Pezulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5-1-5-1 é o código, 1-2-0-8 é o controle. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Pezulo 1-0. Saída da El, Leda, Bridge. Curva direita após a decolagem, transponder 5-1-5-1, controle 2-0-8. Boa noite, Luciano. Correto, chama para pushback acionamento. Chamará, obrigado. Azul 9132, sala 28, libere a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 03. Ok, livrando a Fox à direita, Alfa Juliette, portão 3, Azul 9132. pushback acionamento está 3520 no 0 02. Foi 3520 que está na posição 4? Afirmativo, 04 confirmando. Está autorizado, chama para a gente táxi. Autorizado, chamada para o táxi, doutora 3520.